passing bullet up the dirty streets into a nothing day. We never thought it could be us that you were running away from, when you were already gone anyway. Your disappointment, it is hard to conceal, so slow to grow. To heal. It wasn't that they wanted making faces in the dark, twisted up into a ball and nothing else. You could have packed it up and left. You could have taken just one step away from there. But you were held there by the energy. Thank you. O Moscas Volantes está de volta após quase um mês de não descanso. Reabrimos o estabelecimento com o novo álbum dos veteranos New Model Army. Winter marca o regresso em grande forma da banda de Justin Sullivan. O tema que ouvimos foi Born Feral. Com o novo disco estão também os Jeff The Brotherhood. Energy é o primeiro avanço para Zone. Fechei esta sequência com os Spring King e Rectifier. Avançamos com os China e Cry for Help. Stuck in the A Sacred Bones é, sem dúvida, a editora discográfica com o melhor leque de bandas da atualidade. Desse catálogo fazem parte os China, do qual ouvimos o tema Cry for Help, do álbum de estreia Spend the Night With. Seguiram-se os Cold Pumas e Severed States, do álbum que marca também o regresso desta banda em 2016, com The Hanging Valley. O Moscas segue com os Cosmonauts, que também tem disco novo, Hey Ok. Vamos ouvir Good Lucky Blessing. Seguindo-se os Total Slacker com Don't Want to Be Alone, do álbum Parallels. Moscas vai acalmar agora um bocado, depois de um início mais rasgado. Vamos seguir com os Midnight Faces e o tema Sirens, que faz parte do álbum Heavenly Bodies. Ainda o regresso dos Magic Trick, com mais um grande álbum, Other Man's Blues, do qual extraí este Starling Chimes, a finalizar com My Jerusalem e o tema Jive for Protection, do novo A Little Death. Talking. sparks and firefly, when all that we breathe isn't paralyzed from 9 to 5. A dream, sparks and highlight, when all that we need is a 9 to 5. Moscas Volantes caminha para o seu final, hoje de uma forma ainda mais amadora do que o costume, e vamos encerrar com 4 temas. Começamos com The Holy Drug Couple e o tema Whatever You Want, Sex Tobacco e o tema Fantasy Trash Wave do álbum Sweatbox Dynasty, ainda uma descoberta de última hora, Birdpen e o tema The Underground, que faz parte do álbum Oh Mighty Vision. Encerro com um dos que será provavelmente dos 3 melhores álbuns deste ano, My Woman, de Angel Olsen. Vamos ouvir o extraordinário Woman. Volto aqui a 15 dias, já sem constipação, mais tranquilo. Fiquem bem. you all for having me. It's such a fine society. Now I'm introduced, I see. I can walk amongst the free. Thanks for the donation. Let's keep it quietly. Just between you and me. The money branch on your tree. The underground is calling me. Thanks for turning the other way. Now I have you to obey. The campaign's working beautifully. My mask of solid unity. Applause for clearing up again. It's just business, never friend. A handshake for them all to see. For trust in the community. Don't you ever lie to me. Thank you. say.